Salvador, bom dia, Santos 3304, está autorização de tráfego para Brasília? Bom dia, Santos 3304, aguarde... Corrigindo, já está pronto a cópia? Pronto a cópia. Ok, o TAN 3304, autorizado, Brasília, nível 380, via Pezulu no 7, decolagem da 1-0, curva à direita, subida Ardó, após Ardó, DCT Elefa. O controle 120.8, acione 5406. Está autorizado Brasília no 380, decolando da 10, curva à direita, saída Arbor, após Arbor Elefa. Controle 1208 e o transponder 5406. Take off, runway 10 American, 980. QNH 1021, autorizado sinal elétrico, porta estabilizado. Descendo para 2000 pés, o ajuste 1021 na 021, por estabilizado no X-Ray Go 1982. Aguzulu 90, forma chamada para pouso. Reporte Papá para Igreja Eco Delta. Correção, reporte na sede do Pátio 4 para ingresso. BR Nave Guarulhos 360. Gente, F6729, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pezulu no 6 até Belo Horizonte, após BH DCT Trive. E após Trive, Poços de Caldas, a decolagem da 1-0 com curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT Bridge, vai interceptar Pezulu 1-6. O controle 120.8, acione 5431, web 6729. Autorizado 360, Guarulhos. Via Pezulu 6 até BHZ, após Trive, Poços, conforme o plano. Decola do 90, curva direita, da El, Leda, DCT, Bridge, 1208-5431, ponte 2, web 6729. Web 6729, correto, chame para o pushback acionamento. Chamaremos web 6729. CP Departure Control, bom dia, America 980, climbing through 2.7330, Puka Departure, Kachi Transition. America Line 980, radar contact, climbs at level 330, Puka Departure. 330, the Puka Departure, America 980. Personal 312, Sam Recife, 12545, alterne 12685. 12545, 12685, a Chené 6312, bom dia. Eco Delta, quando ponto em livre decolagem no 7, 110 graus com 189. Salvador, um bom dia. É o TAN 3859, informação Oscar. Está pronto, cópia nível 340. É, tá 3859, eu tenho autorizado aqui o nível 360. O senhor aceita ou aguarda a coordenação? Copia 360. Autorizado, nível 360 para Curitiba, via Pesulu 21 até Sorocaba, e após Sorocaba, DCT Orana, e após Orana, conforme o plano, a decolagem da 10, curva à direita, subida Arbor, e após Arbor, DCT Elefa, o controle 120.8, acione 5416. Autorizado Curitiba, nível 360, via Upper Zulu 21 até Sorocaba e depois direto Orana, saída Arbor, direto após direto Elefa, transponder 5416, controle 208, San 3859. San 3859, correto, e chame para o pushback acionamento. Vai chamar pronto. Eita, Mike Delta, decolado agora os dois. 8, controle 120.8, ingressão no litoral, bom voo. Controle, bom dia. Eco Delta. Papapá, Mike, Eco Delta, mantém as condições visuais. Meu país direto Manati, QNH1021, reporte 20 milhas fora. Cortará 20 fora, Delta. American Line 980, contact Recife, frequency 125.45 or 126.85. 2545-2685, American 980, yeah. O Gol 1982 estabilizou no X-Ray da 190. Gol 1982, complete, final de semi-torre, 118.6. 18.6, boa. Solo Web 6729.2, pushback acionamento. Autorizado, chame táxi 6729. Autorizado, chama pro táxi, Web 6729. Afirmativo, Gol 992, visual com o campo. Ok, pouso autorizado, 10, vento 120 graus com 18 nós. Reporte trem baixo travado. Reportará, sim, baixado e travado. Já baixado e travado no 92. Salvador, Elton 3859. Prossiga. A gente recebeu os dados do voo agora. Se tiver como coordenar pra gente o nível 320, por favor. Ok, eu tá 3859 e aguarde a coordenação então pro 320. Obrigado. 82. Patango Eco Zulu November, Sami Recife, 12545, ATM 12685. Autorizado, se eu preciso, para a Duna? Autorizado, desce para 2000 pés, esquina Gama 021. Autorizado, sinal S, parque estabilizado. Direto Duna, 2021, importará no X-Ray. 888. Paulo Web 6729, 172 a bordo, 355, alterna com fins para ataque. Ciente, o Web 6729 autoriza ataque à direita e chame a torre 186 no ponto de espera da 10. Boa viagem. Bom trabalho, direita 180, Web 6786, Web 6729. Confirme a última aeronave que chamou o solo? 2, solo agora as 34, direita 21.9, bem-vindo. 219, boa. 20 para Curitiba e o restante da autorização permanece. Tudo bem, então nível agora 320, tá 3859, obrigado. Trip 5221 para puxa acionamento, posição 13. Aguarde no, na remota 112. Temos um Airbus da TAM que está iniciando o pushback no portão 9. Gente, aguardando o 5221. Alô, Salvador. Boa tarde, Gona 982. E pronto, escuta. Boa tarde, Gona 982. Táxi autorizado via Alfa. E Juliette, o portão é o 3, Gona 982. Livre táxi Alfa Juliette, portão 3, Gona 982. T29 tem livre decolagem na 10, vento 120 graus, como 5 nós. Livre decolagem na 10, Web 6729. Tá iniciando agora, 3487. Controle Salvador, Oceania 6250. Oceania 6250, autorizado chegada a Mari, desparo nível 050. Mari 050-6250. Afirmativa, retificando, passarelo 2223, pátio principal, remoto 14, para o pushback do andamento. Ok, o passarelo 2223, é o número 3 no setor. Aguarde para iniciar o seu pushback de acionamento. O passarelo 2223. Como o número 3 está aguardando, 2223. A previsão para o 2223 é uma dúzia de minutos. 12 minutos, cliente aguardando. Siga da Metalex 6. Gente, mantém as condições visuais, QNH 1021, reporte através de Paris, Lima, Metalex 6. Ok, autoriza a final ILS, Metalex 6, caso não tenha muito tráfego na tripulação e aeronave homologada. Temos dois tráfegos na aproximação, Lima, Metalex 6. Ok, mantendo para outro Paris, então. Salvador, TAN 3304, na posição 04, pronto para pushback e acionamento. Ok, o TAN 3304, Só para informação, no setor, na região sudeste do país, está tendo um sequenciamento de 5 em 5 minutos, incluindo o seu destino, Brasília, região sudeste e centro-oeste. Temos uma aeronave agora da companhia que vai iniciar o táxi em mais um instante. Aguarde a autorização para o seu acionamento pushback, o TAM 3304. Sim, está no aguardo, 3304. Web 6729, Boa, cruza 1600 pés na Dael. Objeto 6729, contato radar, suba nível de voo 360, sai da Dael. 360, Dael, Web 6729. 65 a bordo, 3 horas e 50, alternando galeão. Copiado e iniciante, o TAM 3487, está livre o táxi pelo pátio e Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre 186, o ajuste é 1021, boa viagem. Incrível táxi, pátio Índia, no ponto de espera 186, TAM 3487. O TRIP 5221, para fluidez no pátio, o senhor vai iniciar o pushback simultaneamente com a aeronave da TAM, que encontra-se no gate 4. Aguarde 2 minutos para a autorização, TRIP 5221. Sente aguardando a autorização, 5221. Sierra Lima, prossiga. Ao Salvador, é o TAM 3859 para pushback acionamento, posição 5. Ok, TAM 3859, aguarde a autorização para o pushback acionamento. Guarda. O Kilo Sierra Lima, qual o município que o senhor vai prosseguir? Paciente. Então está autorizado. Salvador Itaberaba, nível 080. E prossegue o desafio da subida Momo, após Momo Cogibo, após Cogibo direto Itabiraba. A decolagem é da 17 com curva à esquerda. Controle 120 decimal 8, torre 186. O transponder é o 5434. Aguarde um minuto para o cotejamento. Kilo Sierra Lima. Então aguarde a coordenação para 1 centena, Kilo Sierra Lima. Som. Oi, Salvador, bom dia, Gono 88, final LSX, baixa a trava. Aqui acionamento, chame táxi. Autorizado, posicionamento, chamado para o táxi, 5221. Estando a 10. Confirmando, a pista molhada? 3304, autorizado pushback acionamento, chame táxi. Autorizado pushback acionamento, TAM 3304, vai chamar táxi. TAM 3859, pushback acionamento, autorizado, chame táxi. Autorizado, chama para o táxi, TAM 3859. E o tempo já que não chove em Salvador, mas possivelmente se encontra se ônibus para molhado, ok? Assente, eu no 888. Avistado no 888, pouso autorizado, vento 120 graus, economia nós. Agora estou avistando uma chuva, sentido 28-10, possivelmente o último trecho da pista da segunda molhada. Assente, eu vou no 888, está firme pouso na 10. É a linha na sola? 250. Kilo Sierra Lima, na escuta do solo. Está reautorizado o nível 100. E está livre o cotejamento. Kilo Sierra Lima. Kilo Sierra Lima está na bata? Gente, Norte, chame a torre para acionar. Agora tem o ajuste é 1021, boa viagem, Cape Serra Lima. Estou com tráfego na curtíssima, após o mesmo ali mantém. Afirmativo, após o tráfego ali mantém, são 3487. Lima, aquilo X-Ray está visual, rapido. Chame torre, o número é sinal meio, Lima, aquilo X-Ray. X-Ray. Torre Salvador, o Papatango, Lima, aquilo X-Ray. Quilo X-Ray, reporte final no 7, 3 milhas fora. X-Ray, reportaria. De autonomia, alternando Salvador para o táxi. O trip 5221 está livre o táxi pelo pátio e táxi Índia. O senhor vai seguir um Airbus da TAM como número 3 no ponto de espera, aguardando para prosseguir o táxi. De preferência, mantenha-se no través do gate 612, o trip 5221. Mantendo através do gate 612, número 3, para sequenciamento trip 5221. Fala Salvador, até 3604, está com 152 a bordo, pronto para o táxi. Qual a autonomia, 3304? Autonomia de 3 horas e 49, alternando com o fim. Ciente, táxi à direita, ponto de espera da 10, torre 186. E o ajuste, 1021, boa viagem, 3304. Autorizado táxi para a direita, ponto de espera 186, ajuste 1021, bom dia. O trip 5221, para a separação, o senhor vai seguir o segundo TAM pelo pátio Índia. E no ponto de espera da 10186 torre, ajuste 1021. 1021, seguindo a segunda aeronave da TAM, no ponto de espera 18612-5221. Olá, Salvador, é o Gol 1073. Informação Oscar para a autorização. Ponto de Gol. Gente, Gol 1073, só um instantinho, cópia. Claro. O passarelo 22223, pushback acionamento autorizado na remota, chame para o táxi. 22223, vai chamar para o táxi. Salvador, roda 3859, alternativa Campina, 4 horas de autonomia, 174 agora. Alteado, está 3859, siga o ATR à frente, via Pátio Índia, ponto de espera da 10186, a torre, o ajuste é 1021, boa viagem. Consegue o ATR, Pátio Índia, ponto de espera da 10186, 3859, obrigado, bom dia. Salvo, bom dia, Gol 1888, estou no final. Bom dia, Gol 1888, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Ponto 27, Gol 1888. Oi, Salvador, bom dia, até 3. 3304, sempre mantendo o ponto de espera inicialmente. Mantendo 3304. Quantos possível chegar um pouco mais à frente? Afirma, 3304. Tem um funcionamento inicialmente e aguardo para iniciar o táxi, o Lima, que é o Kim Serra Lima. Três, quatro, oito, sete, tem decolado agora as 47, controle 120.8 no voo. 1208, Controle Salvador, TAM 3487. TAM 3487, contato radar, suba ao nível de voo 340, saída da EL. 340, saída da EL, pode voar da EL 3487? Aprovado. Grato, voando da EL 3487. 223, táxi pelo pátio e Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre 186. Chama o número 4 no ponto de espera. É uma boa viagem e o ajuste é 1021. Como o número 4 vai descer via pátio e Índia, quando no ponto de espera, vai chamar a torre 186. 1021 ajustado, muito obrigado e bom dia. Voo no 888, mantenha a posição antes da Juliette. Seu gate é o 04, aguardando a liberação do pátio. Voo no 073, cópia. Pronto. Autorizado, posto seguro. Nível é o 340. A decolagem dá 10, com curva à direita. Subida da EL, após da EL, Leda. E após Leda, DCT, posto seguro. O controle, 120 decimal 8, acione 5443. Autorizado, porto seguro 340, decola da 190, curva direita, da EL, Leda e direto porto seguro. 1208, controle, aciona 5443, gol 1073. Correto, chame pronto no porta ONA, gol 1073. Camarada, obrigado. Nada, no momento, chuva leve sobre o campo, é, totalmente igual o 3304. Portão 6250. Grato. A restrição de 5 minutos é com a setor sul com relação com o centro Recife. Autorizado, passareda espera o gol entrar. Sente, mantém a posição então, passareda. Sente, sente, frequência livre estacionar. Pouso autorizado no 10, no 30 graus com o 3 nós. Check 3. Pouso autorizado, 6250, na 10. Sim, tá baixado travado? Afirmo, baixado travado. Correção, TAM 3304, após o tráfego na curtíssima linha mantém. Após o tráfego, a linha mantém 3304. Mantém a posição, Serra Lima.